359-74, chame torre 118-95, reduza para a velocidade de aproximação, tem um bom posto. 7-18-9. 95. Torre 5974, boa noite. Boa noite, 5974, vento no 70 graus, com no 49, altímetro no 0 no 8. Não chove sobre o campo no momento, reporte a distância. Certo. Salvador, uma boa noite, meu 2842, Xané transfere. Telema 224, controle Salvador, sendo identificação dessa via, chegada Bom Médio 1 para o nível de voo 060, ajuste altímetro no 018. Bom Médio 1 para o 060, o 6224. Aquilo, Pátio 3. Direita via Alfa, Aquilo, Pátio 2, azul 2782. Pode ficar a próxima, 002. A princípio ingressa, faz o próximo pouso na 082. 7, na 082, avistou agora, obrigado. Tomara a nave. É o 6224. Chamada 224. Prossegue como o número 2 na aproximação. Está autorizado o desvio. Muito obrigado, Helder. Com a 082, após o 727 na curta final, ali mantém no 0. Após o tráfego ali, mantém no 0, 9082. 2782, posição 4 Lima, do PAT 3. 4 Lima, PAT 3, azul 2782. Controle Salvador, azul 4235, boa noite, promoção Romeu. Azul 4235, controle Salvador, acendo identificação dessa via chegada. Vamos para o nível de voo 070, ajuste altímetro 0018. 0018, dessa 070, via chegada, bom, azul 4235. Gol no 246, confirmando, desde será pela direita ou pela esquerda? Direita, pela direita. Sente, reporte ao pé. Reporte ao pé. Reduz a velocidade 230 mais. Reduzindo 2309, 6224. Com 9082, a linha decola da 10, vento 170 graus, com 3, ó. Livre decolagem da 10, gol 9082. Táxi lento, tem apenas um balizador no PAT 3, vai atender a aeronave da Azul à sua frente, após irá sinalizar sua aeronave. Tá bom, qual é o voo? 6 Lima. obrigado. Voo 982, decolado aos 32, chão controle 120, decimal 8, bom voo. 208, voa. Voo 982, contato radar na decolagem, sobre a vez saída São João 1, transição Doppler, para o mesmo voo 400. Voo 1 no DOC para o 400, se autorizado já vou direto DOC, Gol 9082. Autorizado direto Leda, Gol 9082. Leda 9082, grato. Meia. Se tiver condições, está autorizado direto Duna. Desça para 3 para 2 mil pés, altímetro no 0, 1 no 7. Ok, então, direto Duna para confirmar a altitude. Autorizado, desça para 2 mil pés, altímetro no 0, no 7, Gol no 2, 4 meia. Está autorizado final do procedimento LS com seu ficho no 0, reporta estabilizado. Sim, Matias, 2 mil pés, 17 LS, reportaremos estabilizado, Gol no 2, 4 meia. Controle azul 4235, fala um pequeno desvio à direita, proa 230, por 15 milhas devido à lançagem. Autorizado desvio azul 4235, desça para o nível de voo 050. Desça é o 050, azul 4235, autorizado. O Xanai 6224 está autorizado descida para 3 mil pés, altímetro 0117. 3.000, 1.0, 1.7. 6.2.2.4. Do 4235, completa a redução 2209. Reduzindo 2209, do 4235. Salvador. Boa noite. Long 38275 para 160. Gol 1888, controle Salvador, acione identificação dessa via chegada. Ponte para o Negro, voo 060, ajuste altímetro 10017. Excelente, 060 com 1017, com 38, vai ser Ponte. Azul 4835, pode voar na proa de pelo? Azul 4235. Retoração para sequenciamento. Curve à direita, proa 215, limite trava nessa proa por 1 ou 2 milhas. E proa 215 por 1 ou 2 milhas, azul 4835. O 9082, chama agora o centro Recife, 128, decimal 35, caso negativo 125, decimal 1. 2835, 251, gol 9082, obrigado. Torre Oxanel 6313. Siga. Aprovação Guarulhos, nível 340. 11360, pré-aprovado assim. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 1-0, saída Sango 1, Leda Motifa. Decola da 1-0, curva direita, aciona 5167, chama controle 120, decimal 8, coteja. Só repetindo, foi recortado, senhor, por gentileza. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 1-0, saída Sango 1, Leda Motifa. Decola da 1-0, curva direita, aciona 5167, chama controle, 120, decimal 8. Seu ativo está autorizado 360, Guarulhos, seu Perzulu 1-0. Fica bem, então voa 1, ótima, primeira curva direita, 5167, 208. Fechamento correto, chama para prospeccionamento. Remanente. Olha, 224, retoração para sequenciamento esquerda, proa 045, limite localizador. Esquerda 045, limite lock, 6224. Esquerda, proa 180, limite localizador, desça para 4.000 pés. Esquerda 180, limitado pelo localizador, desça para 4.000, azul 435, confirma ajuste? Ajuste ao tempo permanece 1.097. 1.097, azul 435. 6.224, desça para 2.000 pés, está autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pista 1.0. Altímetro permanece no 017, para o localizador, direita para o 065, reporte estabilizado. Completa redução 1.80 mais. Reduzindo para 1.80 mais, para o 065, está autorizado o procedimento de LSXV, o 6.24. Ok. Por gentileza, podia adiantar a saída prevista para mim? O Caracaju. O Caracaju, obrigado. 71895 ou 1246. O 4235 para o localizador, esquerda para o Uno 55, desça para 2, o está autorizado a final do procedimento LS satisfeito. Questão 0, reporta estabilizado. 2000 na proa 155, reportar estabilizado na LS satisfeito. Azul 4235. Sem chuva sobre o campo, reporte avistando. Afirmativo com 1017. Só para informá-lo, a chuva pesada está no marcador externo aqui. Gente. 5-0 ou 8-8, solicita manter a proa levemente à esquerda, mais 5 graus à esquerda, até através de bump devido à formação. Autorizado, desvio, gol no 888. Estabilizou 6224. Funcionário 6224, chame torre 118 decimal, 95. 1895, grato, meu amigo. Já tá, mano. Pouso autorizado, pistão no zero, pistão molhada, ventou no 80 graus com 1 no meia dúzia de nós, altímetro no zero no 7. 1017, repouso, voo no 246. Manda de torre 6224 da Oceanel, estabilizou agora 3 milhas do marker. Lá 6224, continua a aproximação, reporte campo à vista, aeronave à frente avistou com 1 no mil pés. 20 graus pela informação, reportará 6224. Solos 44, livra direita, ataque na frequência via alfa, repartente da Juliette. Gente, vamos ter frequência via alfa e para trás da Juliette, vamos 246. Com 1.100 pés, o 6224. 6224, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 80 graus, cono 4 nós, altímetro no zero no 7, pista molhada. Gente, pouso autorizado, dono zero pro 6224. Pouso 4980, ponto para 4. Autorizado Recife, nível 370, via Upper Zulu 17. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, aciona 5177, chama controle 120, decima 8, coteja. Estamos autorizados para Recife, 370, Upper Zulu 17, Puca, Aracaju. A decola da 10, curva à esquerda, 5177, 208, cotejamento correto, chama para pushback solamento. Oi, Salvador, boa noite, Azul 4235, final do LS X-Ray. Boa noite, Azul 4235, vento no 80 graus, com no 49, altímetro no 0 no 7. Continua a aproximação, reparte campo à vista. Aeronave à frente avistou com no 1100 pés. Gente, foi para campo à vista, Azul 4235. Juliette Romeu, controle Salvador, aciona a identificação. Está autorizado chegada bomba de 1. Representa o setor de TAP, reporte no ideal de fila. Altímetro 1017. Contato radar, passando agora a posição coral. Meia 224, solo 46, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita, Alfa, antes da Juliette reportará nessa frequência, 6224. Polo 246, táxi via Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, para 02, zona 246. Pessoa, mil pés, azul 4235. Azul 4235, pouso autorizado, pista 1-0, pista molhada, vento 1-80 graus, cono 3-9. Pouso autorizado, pista 1-0, azul 4235. Vamos ao 3-point, 065 para o 5000. 1-8-8-8, desça para 2-1-3, está autorizado a final do procedimento LR satisfeito, está no 0. Reporte estabilizado, altímetro no 0, 1-7. 2000, autorizado INS, o X-ray, reportará estabilizado com 1-0-1-7, gol no 3-point. Correto, a reporte aeronave que aproximaram de chuva forte no MDP Simbra. Obrigado, eu acho que agora ficou para cima de Tuna, com o Tripois, estamos observando aqui na o retorno ao radar. Muito obrigado. Via Juliette, portão 4. Via Juliette, portão 4. Via 4235, solos 49, livre à direita, ataque na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Entrar na direita, reportaria antes da Juliette, azul 4235. Ligou no 3-point. 1-8-8, controle. Pode ir até a proa, posteriormente interceptar o localizador. Próxima turma? Autorizado. 3-8, obrigado. 235, táxi via Juliette, portão 3. Direção Juliette para o portão 03, azul 4235. Azul 4980, pushback o acionamento aqui na ponte 1. Gente, aguarde. 4980, vai. Autorizado, chama para o táxi. Uno 888, receptou o curso localizador. Uno 888, chame torre. 18 decimal, 95. 895, 888, boa noite. Compose. Sabe? Boa noite, Golo 888, estabilizado no ILS. Golo 888, vento no 70 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 7, reporte Campo à Vista. 0 no 7, reportará Campo à Vista, 9-80, autorizado para o chefe, somente chama para o táxi. Autorizado, chama táxi, para 9-80. Volo 888, tem um campo à vista, avistou meu PEX. Volo 888, pouso autorizado, pistão no zero, pista molhada, vento no 60 graus, com no zero nosso. Leve pouso na 10, volo 888. 42, nossa altura meia ali. Horas de 12, com Fernando Galeão. Gente, 142 a bordo, altímetro 10 no 7, táxi via parte, mantém outra vez o portão 612. Macho e através do 612, mantenho. Bono 888, tá, solo ao 58, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo, pátio 3. Na circuita Alfa Kilo, pátio 3, Bono 888. Salvador Azul 4980 para o táxi com 113 a bordo, 3 horas e 30, Maceió. 21 no 3 a bordo, altímetro no 0 no 7, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Livre táxi Índia Alfa, vai reportar pronto, 4980 Azul. Na 6313, segue como número 2 no táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Segue como número 2, reportando espera 6313. 1888, posição Uno Lima no Pátio 3. Uno Lima, 1888. Alfa Juliette Romeu, Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu, desça para 4 mil pés, altímetro 1017. 4 mil 1017, proa ali, tá? Decolada ao 02, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, excelente noite. Super Controle Salvador, boa noite. Azul 4980 na Fuca, Aracaju. Azul 4980, muito obrigado pelo Super Controle. Contato radar na decolada, suba via saída Fuca, transição Caju, para o número de voo 372. Sobe via Puca Caju 4980 para 370. Autorizado a decolar, pistão no zero, vento no 60 graus, comando 3, ó. Decolagem no 0, 63, 3, Oxalá. Decolador 04, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. 603. Salvador, Oxalera 6303, boa noite. Oxalera 313, boa noite. Contato, radar na decolagem, sobre a saída Salvo 1, transição ótima, para o voo 310. Chalé 313, autorizado direto Leda. Oi Salvador, boa noite, Azul 4959, ciente da informação, Bravo, autorização em Léo, nível 140. Ciente, aguarde cópia. Poderia nos confirmar a saída prevista? Agora 1 no Bravo. Obrigado. Bora, Cajura, presente, 4980, obrigado. Na 3178, apresenta o direto Duna, desça para 210, altímetro no 018, está autorizado a final do procedimento ILS XUY, pistão 0, reporte estabilizado. Direto Duna, 2010, 018, reporte estará estabilizado, ILS XUY, está 3178. Bom, 723, controle Salvador, sendo identificação dessa vez chegada a ponto para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 098. 3, 18, 0, 50, agora 723. Chegou Salvador, boa noite, serão 9973 com a informação Bravo. Federal 9973, prossiga. 9973, está com a informação Bravo. Gente, aguarde cópia número 2. Se escuta. Seu Romeu, direita para o 040, aguardando o vetor final para interceptar o localizador. Direita 040, aguardando, Alfa, direita ao meu. Azul 4959, pronto para a cópia? Afirmo. Autorizado Ilhéus, nível 140, via Whisky 33, saída coral no Bravo. Decola da 10, curva direita, aciona 5212, chama controle 120, decimal 8, coteja. Autorizado Ilhéus, nível 140, decola da 10, na coral no Bravo, primeira curva à direita, Whisky 33, 5212, 1208. Protegimento correto, chama para pushback acionamento. Tem tempo. Bom, 9970, controle Salvador. Achando a identificação dessa via chegada bom médio 1 para o nível de voo 060. Ajuste altímetro no 018. Autorizado, gol no 970. Foi o Alfa Juliette Romeu para o localizador, direita proa 120, desça para, mantenha 3 no pés, altímetro 1018. 3000, proa 120, o Alfa Juliette Romeu. Decola da 10, curva direita, aciona 5207, chama controle 120, decima 8, corteja. Confirma 360, Tesouro 10, Tesouro 10, Tesouro 1-6 conforme. São o número da morte, decola 10, com a direita, 5207, chama controle 08, na nota. Protegimento correto, chama para pushback acionamento. Salvador, boa noite, Azul 5001, informação Bravo 320 para Guarulhos, por gentileza. 5001, autorizado Guarulhos, nível 320, via Perzolu 10. Saída São Vono, Leda Motiva. Decola da 10, curva direita, aciona 5211, chama controle 120, decimal 8, coteja. Autorizado 320 para Guarulhos, via Perzolu 10. Saída São Vono, Leda Motiva. Decola da 10, curva direita, transponder 5211, controle 1208, azul 45001. Protegimento correto, para pushback acionamento. M3113, chama agora o centro Recife, 128 decimal 35, caso negativo 125 decimal 1. 2835 25 1, obrigado. Controle, Salvador, 1723. 1723, controle. Afirmativo, Suzano acertou a 210 à esquerda da rota inicialmente. 7 autorizado, com 210, voo 1273, apenas confirmo por quantas milhas? Afirmativo, eu preciso manter aí aproximadamente até perto de Duna. E isso aqui tem informação. Certo. Tá, 3178 estabilizado e ILS. Tá, 3178, chame torre 118, decimal, 95. Torre 1895, tá, 3178. 78, não escuta a torre? Afirmativo, não escuta, tá, 3178, boa noite. Boa noite, vento no 60 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 8, reparte campo à vista. À vista. Agora 1300 pés, tá, 3178. Autorizado, pistão no 0, ventou no 60 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 8, tá, 3178. Livre pouso no 0, tá, 3178. 330. Fala zona 5, livre à direita, ataque na frequência via alfa, reporte antes da Juliette. Direita, alfa, reporte antes da Juliette, tá, 3178. Zona 723, deixa parar, 3 mil pés, altímetro 10, 18. Comi 18 a 3 mil pés, zona 723. Estabilizando de Alfa Juliette Romeu, ILS. Opa, Romeu, Alfa Juliette Romeu, chame torre, 118, décima 95, compor. Romeu, boa noite. E mais boa noite de Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, estabilizado, ILS. De Alfa Juliette Romeu, vento 160 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 8, reporte campo à vista. Vai cruzar a campo à vista, Alfa Juliette Romeu. Na frente, avistou um pouco após o externo. Positivo. Gol 1970, desça para 4 mil pés, altímetro 1098. 4 mil pés, 1098, 970. 3178, táxi via Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, tá 3178. Avistando de Alfa Juliette Romeo. Alfa Juliette Romeo, pouso autorizado, pistão no zero, pistão úmida, vento no 60 graus com no 8 na, altímetro no 0 no 8. Alfa Juliette Romeo. Possibilidade de prosseguir com a referência para o Alfa 7? Manda avistar 1.500 pés. Positivo. Presente. Dá presente regras visuais, aos 1.9, segue para o Alfa 7, com base pela direita, reparte base para final. Para acusar de base final no 7, de Alfa Juliette Romeo. 030, limite o localizador, desça para 316, altímetro 1098. 3.000, a gente está mantendo a mínima, vai reduzir mais 15 nós, a velocidade fica com 200 nós. Só sem informação, a gente pode manter a proa até o localizador? Gol 1970, reduz a velocidade 1.80 nós, tráfego número 1 está a 5 milhas da posição duna com 1.90 nós de grau de espelho. Boeing 737-800 está acompanhando. Ok, está reduzindo, 970. Com 723, desça para 2.10, está autorizado a final do procedimento LS-X-Way, pista 1.0. Reporte estabilizado. Criativo, então, ajustando aqui o procedimento, descendo para 2.000, agora 723. E final no 7, baixada de travada, de Alfa Juliette Romeo. Pouso autorizado, pistão no 7, vento no 7, 0 graus, com no 7, 9, altímetro no 0, no 8. Alfa Juliette Romeo. Torre o azul 4959, pushback acionamento na 491. Autorizado chutar o táxi. Autorizado, 4959. Para a interrupção para aproximação, desça para 2 no pé, está autorizado a final do procedimento LS-X-Way, pistão 0, reporte estabilizado. Procedimento autorizado, vai reportar estabilizado, 970. Juliette Romeu, solo aos 2-1, informa o pátio. Pátio 4, andada B. Autorizado, backtrack, a parte livrando. Valeu. Zero, gol na hora, 723. Gol no 723, chame torre 118, desce 195, tem um bom pouso. Obrigado. Salvador, gol na 723. 1723, é parte campo à vista. Pela que o visual abaixou e trava. Tudo autorizado, pistão no zero, pistão úmida, vento no 80 graus, com no 612 de nós, altímetro no 0 no 8. Pela que o visual abaixou e trava, autorizado nosso pouso, pistão no zero. pushback acionamento, serão 9973. Serão 9973, aguarde, será o próximo patch 3. Juliette Romeu, frequência livre estacionar. Muito boa noite. Bono 970, chame Torre. 118, decimal 95. 295, obrigado, mano. Salvador, boa noite, gol 1970, está estabilizado, visual, baixar trabalho. Visual, baixar trabalho. Gente, vento 180 graus, cono 7 nós, altímetro no 0 no 8, aguarde pista livre. Aguardando, gol 970. O azul 4959 para o táxi, 55 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alternando Salvador. 25 a bordo, altímetro no 0 no 8, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, quanto espera? Índia Alfa vai reportar pronto, 55 a bordo já. 55. Vamos 723, solo 25, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Passa a Juliette, vai reportar. 1970, pouso autorizado, pistão no 0, pistão úmida, vento 180 graus, cono 7 nós. Vento autorizado, gol no 970. Passagem do ATR autorizado no geral, na parte 3. Coordenação com a equipe de solo autorizado, chama para o táxi. Obrigado.